Graças a Deus. Você pode dizer comigo, graças a Deus. Tem uma camiseta aqui que eu gostei, está escrito graças a Deus. Vou precisar de uma dessa, viu? Eu sou tão abençoado, queridos, quando eu venho aqui. Eu devia vir mais. Eu fico cheio do Espírito de Deus. Cheio do fogo de Deus. Que momento de oração tremendo. E eu sinto que você precisa ouvir algo que Deus falou ao meu coração nesse momento em que nós estávamos orando. Os impossíveis pertencem a Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente lê a palavra e medita na palavra tantas vezes e volta na palavra, mas nós não sabemos aquilo. Até que Deus grava aquela palavra no nosso coração. Então nós temos que fazer lembrar do nosso próprio coração. Pegue na mão do seu irmão assim, e fala para ele assim, os impossíveis pertencem a Deus. Mas sacode ele aí, ó. Fala assim, oh, ei, os impossíveis pertencem a Deus. Amém? Eu queria chamar a Sandra aqui. A Sandra é uma bênção. É minha princesa. Ela é a melhor parte da minha história. Me deu filhas lindas. Hoje a Mariana não pôde vir. Nós trouxemos uma outra Mariana pequenininha. A Elícia e a Priscila vieram aqui na frente, vocês viram. E eu queria que a Sandra falasse alguma coisa e fizesse uma oração. Amém, queridos. É muito uma bênção estar aqui. É uma data muito importante, né, para vocês. Para a gente, nós acompanhamos nascer da igreja. E é realmente tremendo ver o que Deus está fazendo, né, na vida da igreja aqui nesse lugar. Né? E nós cantamos uma música, né, lá de Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre nós. Amém? E essa palavra é uma palavra que Deus um dia falou muito comigo através dela, né? Sempre fala, mas ali fala para nós profetizarmos a cura, a libertação, para que nós, sabe, eu queria dar essa palavra para vocês, para que você tome essa palavra, né? O Espírito de Deus está sobre nós para nós profetizarmos a libertação, a cura, a restauração, para que nós profetizarmos na vida dos angustiados que eles vão ser livres e que eles vão ser felizes, alegres. Não é bem felizes, é alegres, né? A palavra certa. Né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a felicidade que o mundo fala, é a alegria do Senhor. Às vezes as coisas estão difíceis, mas tem alegria no nosso coração. Então eu queria dar essa palavra para vocês, queridos. Tome para você essa palavra. Não pense que isso é para o irmão abençoado que está lá na frente pregando, dirigindo louvor. É para você. É você que vai profetizar. É você que vai chegar naquelas pessoas que estão presas no vício, na droga, na prostituição e vai proclamar a libertação daquela vida. É você que vai chegar naquela vida que está angustiada, que está em depressão, e vai amar aquela vida e vai profetizar o amor de Deus, a cura de Deus, a restauração de Deus naquela vida. Amém, queridos? Que você seja esse agente de Deus. Que você seja a palavra que proclama essa libertação de Deus na vida do seu irmão. Amém, queridos? Vamos orar, então. Senhor, obrigada, Pai. Porque o Teu Espírito Santo está sobre nossas vidas. Senhor, e que a nossa palavra seja uma palavra que profetiza, que ministra, que declara a salvação, a libertação e a cura daquelas pessoas que estão precisando de ouvir. Pai, que o Senhor derrame uma porção dobrada de autoridade, de unção, de graça do Senhor sobre cada um de nós aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Eu queria que você abrisse comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler dois textos, não tem nada a ver um com o outro, aparentemente. Eu queria pedir a você, querido, que você meditasse junto comigo algumas percepções, alguns sentimentos. Nós estamos hoje num momento tão importante na história da igreja. Estamos num momento de mudanças profundas na nossa sociedade, na nossa estrutura de pensamento. Os pensadores, as pessoas que andam perscrutando o pensar, o saber, os estudiosos, os pesquisadores, já nem falam mais em mudanças, eles falam em mutações. Mudança já ficou pouco. Fala assim, o mundo está mudando, é pouco. Eles estão falando que está tendo uma mutação, nós estamos num processo de profunda transformação nas bases das nossas relações, do nosso pensar. As relações sociais são absolutamente inéditas, novas, ninguém sabe para onde estamos caminhando. Os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos, os psiquiatras estão tentando discernir para onde é que está indo esse trem desenfreado que é a humanidade. Porque a gente não sabe onde que nós vamos parar. E a igreja precisa de saber, querido, onde vai. A igreja tem luz. Nós estamos vivendo em trevas profundas, mas na igreja de Jesus tem luz, tem palavra. Deus não nos colocou embaixo de escuridão, de ignorância. Na igreja tem que ter luz de Deus. E o ministério que Deus quer que eu e você tenhamos na nossa vida é Cristo. O ministério é Cristo. Esquece o resto. Você vai fazer o restante tudo, mas o seu ministério é Cristo. Agora é o tempo da noiva, é o tempo da igreja, é o tempo do amor, é o love story de Deus. Jesus está ansioso pela noiva, a noiva está ansiosa pelo noivo. Querido, você tem que começar a colocar clima na sua relação com Deus. Amém? Nós namorávamos a 1 metro de distância lá em Goiânia, quando nós éramos, há 22, 23 anos atrás. O namoro lá era cortina de ferro namorada. Entre eu e a noiva tinha duas coberturas espirituais e 1 metro de distância. Meu Deus, que tribulação que era aquilo. Você namorava a moça se quisesse mesmo, mas compensou, viu? Eu olhava a moça e falava, meu Deus, essa é a mulher da minha vida? Não há coisa mais linda no universo, cheirosa, fascinante. E aí nós fomos levando aquele namoro, aí depois que ficava noivo você podia pegar na mão, e longe de todo mundo você podia dar uns beijinhos também. E aí, um pastor chegou em mim, nós já estávamos aí próximo a uns 3 meses do casamento, depois daquela cortina de ferro, depois daquela lei seca, meu Deus, o que é aquilo? E o pastor virou para mim assim, ô meu irmão, você tem que chegar mais perto da sua noiva, você tem que dar uns beijos nela. Eu falei, pastor, o que é isso, irmão? Você está na carne, o que é isso? Não, meu irmão, você precisa de chegar mais perto, você vai se casar daqui a uns dias. Respeite as coisas no seu tempo, mas você tem que puxá-la para mais perto. Tem que ter clima. Falei, meu Deus, esse povo é doido. Todo mundo doido aqui. Querido, ele estava certo. As coisas no seu tempo são lindas. A relação de um homem com uma mulher é linda. No seu tempo. É graciosa. E hoje eu estava meditando, eu queria trazer para vocês um sentimento que eu creio que Deus deseja que nós comecemos a falar sobre isso entre nós. que nós comecemos a motivar e mexer uns com os outros acerca disto. Eu vou ler dois textos, eu queria que você acompanhasse comigo, capítulo 2, verso 8 de 2 Timóteo. Paulo na sua velhice, Paulo já encarcerado, Paulo, um homem de Deus, um apóstolo, havia conhecido o mundo daquela época, letrado, ele seria um PhD hoje, um homem com conhecimento e uma inteligência espantosa, um homem que havia conhecido o terceiro céus, um homem que havia estado com Jesus, um homem que se converteu, Jesus o encontrou, se revelou a ele, passou um tempo de discipulado, ele e Deus, ele viu Jesus face a face, lá no terceiro céus, e Paulo dá uma palavra para o seu discípulo, o seu filho amado, aquele menino que ele viu criar, que ele ajudou a criar, e aquele menino que ele transformou num pastor e num apóstolo, que era Timóteo. Relação pai e filho, relação mais do que próxima, porque Paulo entrava na casa de Timóteo. Paulo, na sua velhice, depois da experiência tremenda com Deus, na sua relação com um discípulo amado, fala para ele isso daqui, ó, verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo. Mas não é óbvio? Mas não é mais que óbvio que nós estejamos entregando as nossas vidas pelo Evangelho? E agora Paulo fala, lembra-te de Jesus Cristo. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um momento de profundas trevas, confusão, vozes, religiosidade. O sistema religioso agora é evangélico. E uma igreja que está indo bem, que está fluindo, porque quando eu venho aqui eu fico assim, cheio de fé, de esperança, de graça, queridos. Me resgata a esperança. Quando eu venho nesse lugar aqui, eu sou tão abençoado. Eu volto para casa, sabe, com gratidão no meu coração. Glória a Deus. Porque o que Deus está fazendo aqui, querido, é algo tão genuíno, tão gostoso, tão... é colo de Deus. E o Espírito de Deus está sobre esta igreja. Mas eu quero deixar uma palavra com você nessa noite, querido. Lembra-te de Jesus Cristo. Cuidado. Nós nos desviamos é quando as coisas estão bem. Nós perdemos o foco. É quando as lutas diminuem ou até cessam. E ele diz assim para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Como Paulo estaria dizendo, Timóteo, eu estou velho, talvez eu não esteja aqui daqui a uns dias, eu vou deixar com você, cuidado, lembra-te de Jesus Cristo. É fácil você se esquecer da razão de você estar fazendo tudo isso aqui que está fazendo. E eu não achei uma melhor maneira de dizer isso para você do que meditar com você sobre um texto que eu achei tão doce, tão meigo de Deus para a vida da igreja, que eu queria compartilhar isso com vocês, deixar isso com os irmãos. Eu queria que você voltasse lá no livro de Cantares, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, capítulo 8. É o tempo da noiva se aprontar, é o tempo da noiva se lavar, mas é tempo da noiva desejar o noivo. É um tempo da noiva ter delírios pelo noivo. Querido, Jesus está voltando. O noivo está vindo. Os movimentos nos lugares celestiais, os barulhos, os anjos se aprontando, enfileirados, trazendo o noivo na sua liteira, porque é assim que ele virá, trazendo carruagens e cavalos de fogo, trazendo aquele cortejo, e ele virá buscar a sua noiva. Estão se aprontando. Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, verso 6, diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Põe-me como selo, põe-me como sinal, põe-me como anel de selar. Põe-me como selo sobre o teu coração. Essa palavra coração, ela significa muito para o judeu. A palavra coração significa o ser inteiro. Significa com toda a sua inteligência, com toda a intensidade do seu ser. Põe-me como selo sobre o teu coração, minha querida e minha amada. O detalhe, quem está falando aqui é o noivo, tá? Põe-me como selo sobre o mais profundo do seu ser, com toda a sua inteligência, com toda a sua perspicácia. Coração fala o lugar da paixão e do desejo. O coração significa o ser inteiro. O coração significa o lugar da coragem. Significa o lugar da reflexão e da memória. Põe-me como selo com a sua memória. Põe-me como selo com toda a ousadia do seu ser. Põe-me como selo sobre a sua paixão, com o seu desejo. Quantas irmãs já tiveram uma declaração de amor assim dos seus queridos aí? Algumas estão esperando ainda, né? Não é? Você já pensou que coisa linda, romântica? É como se o noivo estivesse dizendo para a noiva: eu quero estar tão dentro do seu coração que eu vou estar dentro da sua alma. Eu vou conhecer toda a sua estrutura, todo o seu coração. Os seus desejos eu vou conhecer. Os seus sonhos eu vou conhecer. Põe-me, me deixe entrar dentro do seu coração. Me deixe entrar dentro da sua alma. Me faz conhecer aqueles lugares tão íntimos do seu coração, noiva minha. Você já pensou, minha irmã, uma declaração de amor dessa? Dá para dar uma arrepiada, não é? A noiva está sendo desafiada pelo noivo Jesus a se apaixonar, a se envolver, a amar esse noivo. Põe-me como selo sobre o teu braço. Curioso. O braço fala aquilo que sustenta, a destra, mas significa, nessa linguagem poética, significa também aonde eu sou fértil, onde eu engravido. Então o noivo, vamos entender, o noivo está dizendo, põe-me como selo aonde você é produtivo, onde você é fértil, onde você tem a sua semente. Acho que nós como casais devíamos ler mais Cantares. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. Enfim, queridos, esses livros sapienciais, ou seja, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros que Deus permitiu estar na palavra de Deus para nos ensinar, para nos dar modelos, para falar conosco por metáforas, por figuras, e relacionar em nós, contextualizar valores de Deus que têm tudo a ver com os nossos valores e as nossas necessidades mais íntimas. Por exemplo, Provérbios fala da sabedoria, questiona a vida. Eclesiastes fala do valor das coisas, do dinheiro, do trabalho, questiona o valor. Querido, esse momento da história da igreja é o momento em que nós devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do noivo. E a voz do noivo está saindo. A voz do noivo está saindo. A voz do noivo vai alcançar a noiva. Põe-me como selo sobre o teu coração. Põe-me. Eu quero estar em você. Eu quero estar com você. Eu quero estar em delícias com você. Queridos, eu acredito que a igreja vai experimentar nesses próximos anos um nível de intimidade com Deus tremendo. Eu estou ansiando por isso. Eu estou conversando com pessoas que estão ansiando por isso. Um nível de intimidade maior com Deus. No louvor, na oração, na palavra. A palavra, querido, precisa ser redescoberta na vida da igreja. Leia a palavra de Deus em busca do noivo. Leia a palavra de Deus cristocentricamente, em busca de Jesus, para conhecê-lo, para ter comunhão com Ele, para andar com Ele, para não se desviar do caminho, para não se desviar e não se entreter com as bênçãos do caminho. Ele é mais importante. Às vezes Deus deixa de nos dar uma bênção, querido, porque nós pararíamos ali, porque nós estacionaríamos ali, enquanto que o alvo, o objetivo é continuar caminhando em direção ao Pai. Estamos no deserto, aqui não é o nosso lugar. Esse mundo, querido, nos hostiliza. Este mundo não é seu. Este mundo jaz no maligno. Você não é daqui. Você tem que olhar as suas credenciais, olhar mais distante. Essa estrutura religiosa que nós estamos inseridos nela fala muito de um evangelho daqui, de estar satisfeito com o que temos aqui, com o que podemos alcançar aqui. E eu quero te falar, querido, vamos olhar além do aqui, em nome de Jesus. Se Deus enriquecer você de bênçãos, de dons, de sabedoria, de graça, não tire os seus olhos de Jesus. Amém. Não tire os seus olhos de Jesus. É em nome de Jesus que eu te falo, querido. Nós somos como a menina ali que foi pelo caminho das flores levar doce para a vovó. Conhece a história? E nós achamos maravilhoso ir pelo caminho das flores. O caminho das flores é mais longe, mas é um caminho alegre, é um caminho divertido, é um caminho cheio de entretenimentos. Querido, mas é o caminho que tem o lobo mau. Nós precisamos, querido, olhar para Jesus nesse momento, nesse findar de história. Precisamos andar como casais, enamorados de Jesus. Precisamos de andar como famílias, precisamos de achar os nossos filhos enquanto é tempo. Precisamos ir de encontro aos nossos queridos enquanto é tempo, pegar-lhes as mãos, puxar para perto, falar ao coração, consertar as nossas vidas. É urgente. Não temos tempo. Eu temo, sabe, queridos, que nós vejamos aí, eu creio, em nome de Jesus, eu temo que nós vejamos muito em breve um rebuliço acontecer nesse mundo, eu não sei. Eu fico alarmado. Hoje eu estava meditando a sós com Deus e falando, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Senhor, acorda a igreja, dá um sacolejão na tua igreja no Brasil, em nome de Jesus. Nós estamos satisfeitos com as bênçãos. Nós estamos impressionados com a casa cheia. Deus não se impressiona com isso, querido. Esse texto trata de um amor romântico, de um sonho de dois jovens. É um teatro musicado. Já tinha isso naquela época. Salomão, um rei, escreveu a história de dois mancebos que se enamoraram, que se apaixonaram, que quiseram estar um com o outro. O rei, a hegemonia da época era Israel, o rei sábio se coloca, destila do seu coração a história de um casal simples de camponeses. O rei se colocou o seu coração. É o sonho, querido, é o sonho do rapaz, é o sonho da moça. É o sonho de Deus, é o sonho do Filho de Deus com a sua noiva. Vai estar gravado no seu coração até quando você tiver 150 anos, porque é o sonho, o romance, o amor, o complemento, o desejo, estar com, conviver, viver com, entrar e descobrir, e ser descoberto, é o sonho de todos nós. Que pena que a nossa sociedade não saiba isso mais. Que pena que nós estamos perdendo tempo, vivendo vidas separadas, afastadas, distanciadas pelas mágoas, pelas expectativas mal resolvidas, pelos sonhos adolescentes, pela expectativa de sermos supridos sem nos doarmos integralmente. Que pena. Que pena que estamos enganados e andamos ainda enamorados de nós mesmos. Que pena que nós estamos conscientes demais das nossas necessidades e tão pouco das necessidades dos nossos irmãos, de forma que os nossos cônjuges não nos conhecem, não entraram em nós e nem nós neles. E a vida vai, e a vida passa, e a gente perde o bonde da história, perde a oportunidade. Querido, em nome de Jesus, nós estamos falando nessa noite sobre você viver uma vida apaixonada, sobre você viver uma vida de amor verdadeiro. Nós estamos falando nessa noite de você viver uma vida doada, uma vida repartida, Não tem jeito de repartir a vida com Jesus se você não começa com esse irmão que está do seu lado aí. Eu queria que você olhasse ao seu redor, ainda em silêncio. Olhe para os olhos das pessoas. Pode virar na cadeira. Não fale. Olhe para as pessoas. Alguém dizia que nós conhecemos do nosso irmão, da igreja, o que nós mais conhecemos do nosso irmão é a nuca dele. Não é? Que a gente vê todo domingo, o irmão senta na nossa frente, a gente vê a nuca dele. De vez em quando a gente põe a mão no ombro, assim, ó. Paz do Senhor, irmão. Aí o irmão abraça o seu querido aí, vai lá, oh, Deus abençoe, boa semana. Mas você não sabe o que o irmão está vivendo. Querido, nós precisamos ter relacionamentos de verdade. Precisamos nos envolver no nosso núcleo, na nossa célula, na nossa casa. Temos reuniões de entrar na vida uns dos outros, de compartilhar quem nós somos, tirar as divisas. Ah, eu sou líder aqui na célula, não posso falar meu coração. Querido, chega na célula e conta a sua vida e fala: Senhor, tem misericórdia, me ajuda a amar. O irmão católico lá, crente católico, o John Powell, escreveu no livro dele lá: eu estou tentando viver isso. Ele falou: Senhor, não permita, Pai, que eu morra antes de ter amado de verdade. Não permita, Jesus. Um homem desse é convertido. O homem que falou que encontrou com Deus e Deus mostrou o coração dele, ele viu o coração de Deus. Esse homem é mais crente que eu. E escreve lá uma oração no livro dele: Senhor, não permita que eu morra sem eu ter amado de verdade. E o amor de verdade, querido, não é sensações, é doar-se, é derramar-se, é amar com dano, é amar primeiro, é doer por amor, é custar caro esse amor, é você continuar amando quando você é incompreendido, quando as suas necessidades não são satisfeitas. É quando o povo é chato mesmo, enjoado, você fala: eu vou continuar amando aqui, porque aqui é o meu lugar. Amar, querido, é falar para o capeta calar a boca quando ele falar para você chutar o balde. Amar é você a se atrever a chamar de irmão aquele que o mundo não quer nem ver. Amar é ter empatia, é conectar os seus sentimentos no coração do seu irmão e sentir a dor que ele está sentindo. É se preocupar. O irmão estava fazendo o curso Crown de finanças, devendo, misericórdia, Jesus, estava devendo. Ele era líder do curso de finanças, passando a maior tribulação financeira na vida dele. E ele veio falar comigo, porque teve a formatura do CRAU, e ele falou: meu irmão, pelo amor de Deus, eu preciso sair desse curso, porque eu estou endividado, eu estou com vergonha. E nós abraçamos aqueles irmãos, eu e a Sandra, e falamos assim: querido, pois eu sinto que você precisa ficar, em nome de Jesus. E você precisa calçar a cara e falar: irmãos, eu estou ensinando para vocês algo que eu estou tentando aprender, em nome de Jesus, vamos orar. E ele falou: pastor, é tão difícil falar não para o senhor, parece que a gente não consegue falar não para o senhor. Eu vou obedecer por fé. Fez aquele curso, aquele semestre, ministrou. Quando terminou, fez a formatura, ele chegou e falou: irmão, agora eu estou livre, porque eu fiz um compromisso que eu iria ficar mais esse semestre. E eu falei: meu irmão, como é que está a sua vida financeira? Ele falou: meu irmão, misericórdia. Eu falei: querido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não, pastor. Você vai ficar mais um semestre em nome de Jesus. Ele: ai, Jesus, trata do meu coração, Senhor. Permaneceu mais um semestre. Naquele semestre, querido, alguma coisa aconteceu. O banco ligou para ele, falando para ele pagar a conta lá, que era assim, 1/20, parcelado não sei quantas vezes. A esposa dele começou a fazer uns bombons, está indo bem. Eu estou até pensando em me associar ali a eles, porque o negócio está bom demais. Tanto é bom para comer aquelas trufas, quanto o negócio está indo. Mas teve um dia, querido, nesses dias, em que nós ficamos sabendo que a situação estava tão difícil, que eles não tinham o que comer. E a Sandra e eu, nós falamos assim, meu Deus do céu e da terra, nós vamos dar um jeito nesse negócio aqui. Fomos lá, pegamos um monte de sacola do meu trabalho, e fomos enchendo coisa, Quando nós vimos, tinha 5 sacolas cheias de mantimento. Só de carne, tinha quase 2 sacolas, carne congelada. Eu falei, Deus, de onde que saiu isso tudo? Porque eu nem sabia que eu tinha isso tudo aqui. Sandra, vamos, minha filha, vamos, porque está na hora, Nós chegamos na porta da casa deles, 11h30 da manhã. Apertamos a campainha, o irmão tinha saído, a irmã estava lá. Ô, pastor, tudo bem, irmão? Tudo bem, minha irmã? Abre aqui para a gente. Aí ela abriu, nós já fomos entrando com aquele monte de sacola, a irmã começou a chorar. Começou a chorar, dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque naquele dia eles não tinham o que fazer. Eles não tinham o que fazer. Ela não tinha arroz. Tem arroz lá na sua casa, meu irmão? Ela não tinha arroz. Sabe, querido, Deus quer nos fazer sentir o que o irmão do lado está vivendo, está passando. Peça para Deus abrir os seus olhos. Em nome de Jesus. E eu tenho notícia de que isso está acontecendo aqui. Eu estou contando, viu, pastor Sóstenes, esse caso, porque eu sei que Deus tem dado olhos, tem dado coração para amparar, para suportar o irmão na sua fraqueza. Não tem jeito, querido, de você amar a Jesus com intensidade se você não consegue amar o seu irmão que está do lado. É esse evangelho, querido, que nós precisamos de pregar nesse mundo. Se a gente puder ir para a televisão, maravilha. Rádio, ótimo. Mas não precisamos disso não, viu? Nós estamos precisando de gente que ama. Porque o que tem de gente assim, ó, cheio de divisas, ou você aí, ó, do buraco, pecador, pobre pecador, não é como eu. Louvado seja meu nome, né? Sabe, querido, em nome de Jesus, que Deus te dê um coração manso, de servo, que Deus te dê um coração sensível. Ó, em nome de Jesus, eu vou falar o popular, que Deus te dê um coração bem resolvido, para você não ficar precisando se mostrar para ninguém. Porque aquele que anda com Deus sabe quem é. Que Deus te dê um coração para você chegar por baixo. Em vez de você chegar por cima das pessoas, que você chegue por baixo para suspender aquele que ainda não viu a luz de Cristo. Que você se torne gente. Nós estamos orando para Deus dar uma unção de gente, porque o que tem de ser espiritual aí é impressionante. Gente espiritual, muito espiritual, espiritualizado. Você nem toca nele. Mas Jesus se fez carne e habitou entre nós. Você precisa ser achado lá no seu trabalho. Você precisa ser encontrado como pessoa humana, que tem problema, que fica doente. Tem uns irmãos aí que não podem nem ficar doente, porque falam, não, irmão, alguma coisa está errada com você, vamos orar. O cara pega uma gripe e fala, alguma coisa está errada com você aí, que você está gripado. Querido, em nome de Jesus, nós somos pessoas humanas. E o que tem em nós que vale a pena é um tesouro que Jesus colocou lá dentro, que é a presença do Espírito Santo de Deus. A única coisa que vale a pena na minha vida e na sua vida é Jesus que está aí dentro de você. O restante, querido, espere que eu erre com você daqui a uns dias. Espere que o seu esposo seja um cara enjoado mesmo, que ele é. E que a esposa, às vezes, tem as crises lá infantis. E Deus colocou ela na sua vida para você amá-la. Deus colocou você na vida desse homem para você fazer dele o homem mais feliz desse mundo. A superficialidade é uma maldição que está entranhada na nossa cultura hoje. Nós vivemos um tempo de satisfação rápida. Nós vivemos relacionamento fast food. Nós vivemos a época da banda larga nos relacionamentos. Eu quero agora e eu conecto e eu preciso agora e eu quero me satisfazer agora e depois eu vejo o que deu. Só que Deus não está na superficialidade. Você nunca vai encontrar Cristo em relações superficiais. Você nunca vai encontrar Cristo porque Cristo está nas relações de compromisso, de aliança. Nós temos uma forma de pensar hoje, linear, fina, sem nenhuma profundidade, egoísta, encantados conosco mesmo, hedonizados. Nós estamos vivendo de novo uma época de hedonismo, de prazer absoluto a todo custo. Tanto que hoje a gente fica, né? Hoje o negócio é ficar. Hoje ninguém é de ninguém. Superfície. Deus não está ali, querido. Deus está nas profundidades. Deus está num pensamento que perscruta a palavra de Deus. Deus está na meditação da palavra. Deus está num coração que pensa, que avalia, que mede, que questiona. Deus está num coração que não se satisfaça apenas com a bênção. Ele quer mais do que a bênção. E ele abre mão da bênção por profundidade. Às vezes Deus te dá a bênção, mas Deus te propõe, vai mais fundo. Fala, Senhor, mas eu já estou lutando tanto para conseguir isso. E Deus fala assim, se você quiser ficar, pode ficar, é eu que estou te dando. Mas existe mais. Não se contente, querido, de você estar feliz com a sua esposa. Vá mais fundo no seu relacionamento. Não se contente de que seus filhos agora vêm na igreja. Busque o coração deles. Inicie o perdão na sua casa. Inicie o amor, o arrependimento, o quebrantamento, a oração, a vigília, a leitura bíblica. Inicie a desligar a televisão na sua casa. Inicie o culto. Ande de forma que as pessoas vejam em você que você está andando com Cristo. Sabe, queridos, em nome de Jesus, não temos tempo a perder. Você precisa sair daqui hoje à noite, ir para casa e fazer alguma coisa diferente, em nome de Jesus. Os impossíveis pertencem a Deus. Entregue na mão dEle. Deus está nos chamando para adorar. Nós não conseguimos adorar a Deus carregando peso. A primeira coisa que nós temos que entregar são as nossas vidas. E os pesos, as dificuldades, as armadilhas, as relações impossíveis. Você consegue me entender? A maldição dos nossos dias, querido, é o prazer rápido, fácil. Cuidado. A necessidade desesperadora hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas ou estudadas, mas de pessoas profundas. Eu estou tirando aqui do Richard Foster. Os homens precisam ler esse livro, Celebração da Disciplina. Precisamos ler, queridos. Queridos, nós precisamos, homens, nós precisamos de uma experiência profunda com Deus durante o tempo que nós estamos nessa terra, para nos resgatar das nossas histórias medíocres e da maneira medíocre de nós pensarmos e enxergar a vida. Você acha que você já achou tudo? Nós não estamos nem começando, querido, nós homens. Estou falando com os senhores. Nós precisamos de uma experiência profunda com Deus, arrebatadora, transformadora, confrontadora, que quebre a maldição na nossa vida, que quebre a sensualidade na nossa vida, que quebre a mentira na nossa vida, que quebre a maneira medíocre e infantil de pensar, em nome de Jesus. Nós estamos precisando de uma visitação de Deus. Querido, vai começar conosco. Deus respeita isso, vai começar conosco. Os homens precisam ter uma experiência linda com Jesus. Irmãs, sabe como é que vocês podem nos ajudar? Orem por nós. Orem por nós, pelo amor de Deus. Nós estamos sendo bombardeados a cada dia. Estamos sozinhos, encurralados, bombardeados e às vezes sem saída. As cobranças para com as mulheres profissionais, trabalhadoras, são imensas, não são, irmãs? Eu vou falar para vocês, sem querer tirar a pressão que está sobre a vida de vocês, mas nós estamos recebendo uma pressão muito maior ainda, nós homens. E só Jesus de Nazaré, só uma experiência viva com Jesus, arrebatadora. E quando eu estou falando arrebatadora, querido, não estou falando aqui mística, não. Eu estou falando de você entrar na palavra, você entrar em comunhão com seus irmãos, você ter relação verdadeira com o Pai e relação verdadeira com seu irmão, ter amigos na igreja. Eu estou lutando com isso na minha vida. Eu estou muito só, queridos. Em nome de Jesus. Nós, homens, estamos muito sós. Estamos precisando de ajuda. Deus habita em corações que se entregam. Deus habita em corações que estão dispostos a morrerem um pelo outro. Deus habita na profundidade de uma vida repleta de esperança e algo mais duradouro no porvir. Deus deseja nos visitar. Eu creio que Deus vai estar visitando pequenas comunidades, grandes grupos que realmente querem se encontrar com o Senhor. Deus estará visitando nesses dias famílias reunidas em oração e ao redor da palavra. Esse é o tempo em que o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, vem, Senhor, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha vida, vem, Senhor.